Acontece que a Bahia fez você. assim só para mim. Morena, flor, me dê um cheirinho de amor. Morena, Jacinha, pois também me dê todo esse denguinho que só você tem. Me dê todo esse denguinho que só você tem. Me dê todo esse denguinho que só você Astral Projects Vintage Greats Podcast. We'll be right back.